A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. E hoje é aquele dia, sexta-feira, estamos a caminhar para o nosso fim de semana e vamos trazer aqui no Musicália musiquinhas que vão ajudar a noite a começar em beleza. Vamos começar com música dos anos 90, hits de dança. É assim, às sextas-feiras, sempre no Musicália, o seu programa que vai para o ar na Rádio Antena Web de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Hoje começa às 21h, acaba às 21h30, mas, enfim, é só a maiorita de diferença, não é? Mas pronto, cá estamos. E para trazer então estas musiquinhas de dança, e vamos começar com os ATB, o tema Don't Stop, ainda cascada com o tema Every Time We Touch, e claro está, não podia faltar quando se fala de música de dança, Alice DJ com o tema Better Not Alone, uma grande música de 1999 que vamos passar a recordar já de seguida. É assim que se inicia mais uma edição do Musicália para esta noite de 23 de julho de 2010. Vamos à música! Don't stop. voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. By my side, 'cause every- cá estamos nós de volta para continuarmos com esta emissão, depois de ouvirmos estes três grandes temas, estas três grandes músicas. E eu adoro esta música de Alice DJ, este Better Not Alone, uma grande música do ano de 1999. Mas tem mais, tem mais. Vamos continuar no ano de 1999 para ouvirmos Cashels, com um tema que também tem o mesmo nome, Cashels. E vamos depois ficar com mais uma grande música, este sem dúvida um grande sucesso da música dança Cher, com o tema Believe, um grande sucesso, uma grande música que na altura fez um estrondo. Para quem, para quem está recordado desta grande música, certamente que não lhe passará despercebido recordar esta melodia, vá, podemos chamar assim, não é? Realmente tem uma batida, tem música por trás, tem instrumentos por trás, tem. Está bem que depois ali a voz é sintetizada e quem conhece Cher melhor do que eu ainda se desilude mais do que eu. É um facto. Mas o que é certo é que em termos técnicos, em termos melódicos, está uma coisa fantástica. É uma batida excelente, uma... Enfim, está fantástica. E sem mais delongas, porque não interessa a conversa, o que interessa é a música, vamos precisamente a ela, à música. We'll be right back. muito bem, depois da Cher com Believe, vamos encerrar mais uma edição do Musicalia. Vamos chegar com mais duas musiquinhas para acabar em grande esta emissão. Vamos chegar primeiro com mais um tema do ano de 1999. Paul Jones está atrás do tema Down Diddy Down. E vamos depois até aos inícios da década de 90 para ouvirmos Eartha Kitt, uma grande música chamada Where Is My Man. Que grande música! Desta forma vamos acabar a emissão do Musicalia de hoje, 23 de julho de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte. Foi um prazer imenso estar deste lado, para si que está aí deste lado, e que espero que tenha gostado destes hits de dança dos anos 90 que eu lhe trouxe. Para a semana a mais, sexta-feira, às 20h30, cá estarei para lhe trazer em mais uma edição de Musicalia estas preciosidades da música de dança. Até lá, tenham uma ótima semana, um bom fim de semana e vamos à música. Fique bem, até daqui a 8 dias.